nosso tema da palestra de hoje é a situação que nós vivemos aqui, que é sonolência na palestra. Alguns, pelo menos, sofrem disso, né? Mas, certamente, tem causas, né, e soluções. O que será que, às vezes, a gente está numa palestra e tem sonolência? Para começar, já vamos colocar aqui, né? O palestrante é muito chato, não está fazendo uma boa palestra, não está atraindo, fala demais, repete demais, dá sonolência. É verdade ou não é? Claro que é. E sobre isso nós discutimos, o Ademir está aí de prova, né? Várias vezes esse assunto, né? Que a gente tem que procurar melhorar, procurar se modificar temas diferentes, tentar atrair o público. E isto é real. Se nós vamos falar com o nosso filho, na educação, etc., nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que tentar sermos influentes, atrativos, para que ele nos dê atenção. Numa palestra, a mesma coisa. Começa com o palestrante. Tentar ser influente, atrativo, né, e os assuntos, não ser repetitivo, não se alongar demais, para que o resultado não seja a sonolência do público. Então, um dos motivos, né, é o palestrante. Não tenho dúvida disso. Nós somos movidos a motivações, influências. Ninguém pode dizer assim que não dá importância ao que o outro diz, ao que a sociedade pensa, ao que o grupo onde eu convivo pensa, ao que a minha família pensa, a forma que eu fui criado. Todos damos importância. Uns são capazes de se libertar e assumir a sua personalidade de forma diferente e seguir o seu destino, seus objetivos. Outros, que têm personalidades mais submissas, se deixam facilmente enganar. Influenciar, vamos dizer assim, né? E desistem até dos seus sonhos, dos seus ideais, por serem muito submissos à opinião dos outros. E nós somos muito submissos à opinião dos outros quando nós não temos autoestima, quando nós não nos amamos, quando nós não temos um investimento devido em nós, não nos conhecemos, e então ficamos altamente influentes. Observem as pessoas que dão muita importância à opinião dos outros para ver se elas não têm dificuldade de decidir. Às vezes não decidem nem a roupa que vão usar. Entende? Então, para que sejamos menos influentes e tenhamos, né, uma personalidade mais firme do que nós queremos, realmente temos que ter uma personalidade mais firme, mais investimento em nós. Esse é o exemplo dos grandes líderes, né? Por que os grandes líderes como Francisco de Assis, né, como Buda, nem falar de Jesus, né, principalmente como Gandhi, né, eles eram capazes de influenciar. Então também o palestrante tem que ter esse quesito, trabalhar cada vez mais, né? Certamente, depois de alguns anos que a gente está aqui, consegue trabalhar isso melhor. Mas, muitas vezes, por mais que o palestrante, por mais que atrativa que seja a palestra, dá a sonolência. E aí já não é a causa do lado de cá, mas a causa do lado de lá, né? Influências espirituais, as obsessões, né? Claro que isso nós permitimos, mas eu vou dizer, poxa vida, né? Mas então os espíritos obsessores vão dentro da casa espírita e estão aqui com nós na palestra e ficam me influenciando para que eu não ouça o palestrante, para que eu não aprenda, para que eu não me liberte. Permitir ou não a entrada desses espíritos é uma questão do plano espiritual. Mas mesmo que eles não entrem, pelos nossos descuidos mentais, nós ficamos ligados a eles mentalmente lá de fora. Nós estamos aqui, os espíritos inferiores, vamos dizer assim, se é uma obsessão, estão lá de fora na rua, porque a casa está totalmente dividida, vamos dizer assim, separada, limitada, por uma energia superior, uma energia boa, que esses espíritos não se sentem bem aqui dentro. Eles se sentem bem na maldade, na negatividade, certo? Então nós viemos aqui para dentro, mas pela nossa invigilância dos nossos pensamentos, pela nossa sonolência, ficamos ligados mentalmente com os espíritos lá de fora e dormimos praticamente aqui. Mas por que que isso acontece? Se nós observarmos a nossa existência, nós somos sonolentos em constância 24 horas por dia das verdades de Jesus. Quanto se luta para vencer essas coisas interiores nossas, para realmente termos uma vida mais de cristãos, mais ativa. O estudo, a observação, de dar importância às coisas espirituais, de nos corrigirmos nas questões das mágoas, dos ressentimentos como cristãos. Todas essas situações. Então, na verdade, nós somos sonolentos no nosso dia a dia também. Nós não nos dedicamos muitas vezes até ao estudo de tirarmos as nossas dúvidas sobre temas simples como a lei da reencarnação. Nós acreditamos realmente que existe a lei da reencarnação? Ou ficamos meio em dúvidas? Tenho certeza que alguns realmente são bem decididos nisso, mas outros com certeza não. Ah, né, vamos indo, vamos ver o que acontece lá na frente. Mas investir realmente nisso? Nós realmente acreditamos que podemos ser influenciados por um espírito inferior na nossa mente, nos nossos sentimentos? Imagina, né? Eu não, eu sou, né, iluminado. Será? Mentes se ligam pelas ondas, né? Duas ondas compatíveis, 50, 50, né? Duas ondas compatíveis se conectam e se interinfluenciam. Agora, aqui nesse momento, eu estou influenciando vocês e vocês me influenciando. Não só pelas palavras, mas por toda uma energia que circula. Se vocês quiserem, podem me mandar eu sair daqui da frente sem nenhuma palavra. Só pela forma de pensar, pela forma de manifestar, né, os seus sentimentos. Quando não há o feedback, é difícil da gente falar. Quando, por exemplo, há um burburinho num canto, né, quando vai, às vezes, as turmas de colégio, né, tá lá com um burburinho, com toda a outra conexão, e a gente aqui fica meio perdido. Então imagine se todos vocês, né, não precisava nem fazer burburinho, precisava dizer, mas esse cara está falando só bobagem, não tem nada a ver, o que que ele está fazendo ali? Começa a se criar um tipo de energia que eu vou me sentir tão mal aqui dentro, né, que eu me dá licença que passa o seguinte aqui que eu estou indo embora. Então nós nos influenciamos mentalmente. Então essa influência ela acontece também a nível espiritual, porque lá no nível espiritual a única coisa que nós perdemos é o corpo de carne. As mentes, né, do plano espiritual estão funcionando do mesmo jeito, ou até melhor. Porque aí até tem mais certeza disso, né? Então são causas. As influências espirituais, né, e vamos dizer assim, o desinteresse, também são causas de sonolência. O desinteresse no tema. Eu vou para a casa espírita, né, eu vou lá ouvir a palestra e tal, né? Minha mulher me insiste que eu vou, que eu vá, né? E se eu não for, ela fica me pentelhando depois. Então eu vou lá na casa espírita, né? Aí vem com a mulher, senta do lado da mulher. Estou falando dos outros, porque, né, cabe a nós, né? Normalmente são as mulheres que puxam para as coisas espirituais. Essa é a realidade. Aí senta aí, né? Nossa, cara. Será que não está na hora? Não para de falar, né? Com certeza da sonolência. Vocês querem ver como o interesse nas coisas faz a gente ir noite adentro. Quem gosta de futebol está lá jogando no final do campeonato. Eu quero ver se ele vai ter uma gota de sono. Não é verdade? Aí o cara está apaixonado por uma determinada pessoa, né? E ela está lá fazendo palestra. Ou, sei lá, né? Está lá num jantar, terminou a janta, está todo mundo aqui parado, né? Tem uma música aí, pode dar aquele sono depois da comida, que é outro também motivo, né? Mas ela está lá no fundo e eu estou bisbilhotando. Vai dar sono? Não, eu fico cuidando tudo, porque eu tenho interesse lá, nela. Então, quando nós realmente temos interesse, que nosso coração tem interesse, o sono vai embora. A mãe, quando está com o filho doente, né, ou está com algum problema, ela vai para a cama, mas fica ali, ó, até dorme, mas um sinalzinho do filho, ela está acordada. Ou seja, ela está dormindo acordada, praticamente, né, como a gente poderia dizer. Então, o nosso interesse é que evita a sonolência. E claro, nós sabemos que depois de a gente comer, principalmente se não for coisa leve, né, a gente tem naturalmente o nosso organismo, que ele dirige todas as suas atenções para a digestão, dá uma certa sonolência. Então, também isso é motivo de sonolência, né? Então são vários os motivos que fazem com que dê sonolência. E a gente tem que procurar exatamente as soluções, né? Se eu tenho desinteresse, por que eu tenho desinteresse? Vou atrás dessa situação, né? Se o palestrante está muito chato, chamo ele lá num canto, escuta, não dá para te aguentar. Dá uma ajeitada aí. Não é verdade? Sou teu amigo, mas olha isso. Evita. Eu sei que vai ser duro para nós. Ah, vamos fazer o quê, né? Quer se expor, também assume esse risco, né? As influências espirituais, se eu tenho realmente interesse no assunto, eu já evito as conexões externas. Por isso que a gente fala assim, ter toda a atenção aqui, né, nesse momento, vivenciar esse momento. Aliás, vivenciar o momento é um motivo assim de muito problema nosso. Que nós nunca vivenciamos o presente. Nós vamos passear para chegar lá na determinada cidade, ficamos pensando até chegar naquela cidade. Mas curta o momento enquanto você está indo. Esse é o segredo da felicidade. Não, eu fico só pensando lá. Então, imagina, né? Eu demorei 2 horas para chegar lá, e aí eu vou ficar uma e vou ter que voltar. Mas se você contar a felicidade de ficar 2 horas andando, chegar lá mais uma, mais 2 horas voltando, aproveitando o momento, são 5 horas de lazer, e não uma. Então, são maneiras de ver as coisas. Então, aproveitar o momento. Né? Nós temos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas nesse momento aqui nós temos que estar desconectados com o nosso trabalho. Se tem dívida para pagar, se tem um problema lá, depois eu vou resolver. Agora eu tenho que estar aqui. Então, vivenciar o presente é uma solução para que a gente realmente, né, viver o presente. Estar conectado. Porque aí nós realmente conseguimos ir construindo, né, a nossa existência com mais conhecimento, inclusive aproveitando esses momentos, então.